sonho apaixonado, não só seu namorado. Eu sei que é complicado andar com alguém do lado, mas não adianta tocar, eu não vou atender esse telefone que só quer me fuder. Cansei de implorar pra gente conversar, até meu celular já sabe o que vou falar. É paz, mas como me trata com grosseria? Às vezes a intimidade trai até reis e galinhas. Uma armadilha que cega pro que é importante. Cê tá tão ocupada que perde nossos instantes. Romance distante, distante, um sonho sem semblante. Só corre atrás de mim quando o fim é inquietante. Perceptível sou, sentimento, você insensível, você insensível. Meu coração bombeia mais do que é visível, visível. Passei na casa dela, era 3 da manhã. Ela só de blusinha, tava sem sutiã. Eu logo percebi, acabou de chegar. Disse não vou sair, tenho que trabalhar. Mas eu vi, tava toda arrumada. Sei que não foi dormir, confiança quebrada. Como no filme eu acreditei, lutei feito leão e o fim agora eu sei. Perceptível sou, sentimento, você insensível, você insensível. Coração bombeia mais do que é visível. Mas não adianta tocar, eu não vou atender esse telefone que só quer me fuder. Mas não adianta tocar, eu não vou atender esse telefone que só quer me Hombre namorado.